Localizador e Gládio, 805, já vi. Gol 1805, reduza para aproximação, chame Torre 186. Ok, 186 agora, reduzindo o sinal. Até a próxima, 1805. Até, boa noite. Boa. Nós 7114, desça para 2000 pés, 10118 no ajuste, livre da restrição de altitude na posição ETAP. 2000 pés, 1018, 7114. Meu Golf, redução para 2209. Reduzindo 2209, também é o meu Golf. Salvador, boa noite, 606 no Gol, estou sendo informação ativa. Gol no 606, boa noite, acendo identificação, chega da Mari 050, redução para 2509. 050, redução 250, 606. Aquilux Rei reautorizar 3000 pés. É, isso aí, 3000 pés. 606, inicie redução para 220 nós, número 4 na aproximação. 220, beleza. Agora voa Duna, Lima Kilo X-Ray, reautorizar 2.000 pés. X-Ray, 2.000 pés. Papa Romeu Golf, reduza para 200 nós. Seguirá tráfego 11 horas, 12 milhas, o Bravo Alpha 34, 160 de velocidade, ajuste 10018. Massivo, reduz para 200, 1200, no ajuste do Romeu Negócio. 1714, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 714. O Romeu Golfe cruzou 7070, tem livre descida para 2.000? Livre descida para 3.000 pés, Romeu Golfe. 3.000 pés, vai descer o Romeu Golfe. Lex Ray tem condições de manter a presente velocidade até Duna? Afirmativo. Tá. Lima Kilo X-Ray autorizado ILS, X-Ray pistão na zero, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Lima Kilo X-Ray. Confio reautorizado 2.000 pés. Desce para 2.000 pés, o mesmo negócio. Gol 1714, chame torre 18.6. 7.4. Romeu Golf, inicie redução para aproximação, livre LS, reporte estabilizado. Ativo reduzindo, livre LS, reporte estabilizado, Romeu Golf. estabilizado, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, torre 186. É isso aí. Linha 00, reautorizado 2.000 pés, livres da restrição de altitude na posição ETAP, redução para 2009, ajuste na 018. 18.210, libera restrições de 2.000, exame. Estabilizado, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, chame torre 186. 186, Romeu Golf. Gol 1640, ação em identificação. Agente, 1640, informação, bravo. Confirma Gol 1643. Sim, ativo, Gol 1643, descendo para 1060. Gol 1643, desça para 4.000 pés, 1018 o ajuste, chega da Ponce. Moto 4.000, 1018, Gol 1643. Gol 1606, autorizado ILS X-Ray Pistão 1-0, reposto estabilizado. Autorizar o procedimento para reportar estabilizado no X-Ray, 1-0-6. Autorizado, 606. Bom, 1606, chame torre 186. 186, obrigado. Salvador, boa noite. 5344 da Trip, senta bravo. Trip 5344, acende a identificação, desça para nível de voo 050, chega da Mari. 050, Mari, 5344. P5344, informe de velocidade. 290 nós, seria. Reduza para 250 nós. Sim, a gente vai reduzir agora para 250. Salvador 3891, aqui a identificação, chegada bom, filhas para 4 mil pés, ajuste 1018. Mantenha a chegada até 3891, inicialmente número 3 na aproximação. Gol 1643, controle. Prossiga, o gol 1643. Informe velocidade. 250 nós. Condições de voar direto Duna? Afirmativo. Cuida presente Duna, gol 1643, reautorizado descida para 2000 pés, 10118, permanece o ajuste. Duna 1018, 2000 pés, gol 1643. Trip 5344, reduza para 210 nós, descida para 3000 pés, 10018 no ajuste. É 210, 3000, 1018, 5344. Controle Salvador, boa noite. Boa noite, 96, Centro da Bravo. Gol 1896, sem identificação, Mari 050. Chegada a Mari, identificou dessa 050, boa noite, 96. Três, convio para o controle se tem condições de completar a aproximação por meios próprios ou aguarda vetor para o localizador. Dois próprios, 643. Ciente, autorizado ILS XA, pista 190, reporte quando estabilizado. Pera aí. Três, copiou o controle? Negativo, 643. Porte estabilizado no 643. Pera aí. TP 5344, reautorizado 2000 pés, redução para 1909. Reduzindo 190, TP 5344, desce para 2000. Porém. Estando horada, vou no 643. Vou no 643, completa de aproximação, torre 186, bom pouso. Obrigado. Triple 5344, autorizado ILS, XA, pista 10, reposto estabilizado. Porta estabilizado, 5344. Um 896, redução para 2109, número 4 na aproximação. 2109, 2109.